sou trabalhador, pego trem metrô lotado. Agora sim eu sei como se sente um enlatado. Ônibus quebrado, sem ar-condicionado. A cada metro quadrado, um risco de ser furtado. É meio pingado, gente pra todo lado. Ouvindo música alta, conversando fiado. Confesso que isso me deixa irritado. Muito mal consigo ler um livro sossegado. Vou e volto cansado, estressado, depois de tanto ter trabalhado. Só que ser menos pior do que ficar desempregado. É complicado pra mim, imagina pro advogado. Defensor que trabalha de terno, sempre alinhado. Engravatado, diligente com afinco. Nesse calor, beirando os 45. Digo a verdade, não minto. Canto que penso, vejo no recinto. Sinto vento quente, ardente, feito absinto. Como se estivesse no deserto do Saara. Artigo de luxo é água que no sertão é rara. Hit do verão dispara e meu coração não para. O sol queima meu rosto e tem quem racha a cara. Se mascara, fantasia para, sacia essa tara. Semelhante ao que caiu no encanto da Yara. Amar essa maratona não é algo que alguém celebre. A cabeça dói, o corpo arde em febre. Eu já cansei de trocar gato por lebre. Tô quebrando a rotina antes que ela me quebre. Faço o que gosta, aposto tudo que tenho. Desenho futuro, passado jamais desdenho. Vivo o presente, mostro pra que eu venho. Pra realizar meu sonho, trabalho com muito empenho. Tenho saudade dos tempos de rato de praia. Da galera da minha laia, naquela gandaia. Fazendo inteira, do pão com mortadela e o suco jandaia. Não tinha maracutaia, até chegar a maior idade. Como diz Marechal, sou trabalhador, pego trem metrô lotado. Agora sim eu sei como se sente um enlatado. Ônibus quebrado, sem ar-condicionado. A cada metro quadrado, um risco de ser furtado. É meio pingado, gente pra todo lado. Ouvindo música alta, conversando fiado. Confesso que isso me deixa irritado. Muito mal consigo ler um livro sossegado. Vou e volto cansado, estressado, depois de tanto ter trabalhado. Só que ser menos pior do que ficar desempregado. É complicado pra mim, imagina pro advogado. Defensor que trabalha de terno, sempre alinhado. Engravatado, diligente com afinco. Nesse calor, beirando os 45. Digo a verdade, não minto. Canto que penso, vejo no recinto. Sinto vento quente, ardente, feito absinto. Como se estivesse no deserto do Saara. Artigo de luxo é água que no sertão é rara. Hit do verão dispara e meu coração não para. O sol queima meu rosto e tem quem racha a cara. Se mascara, fantasia para, sacia essa tara. Semelhante ao que caiu no encanto da Yara. Amar essa maratona não é algo que alguém celebre. A cabeça dói, o corpo arde em febre. Eu já cansei de trocar gato por lebre. Tô quebrando a rotina antes que ela me quebre. Faço o que gosta, aposto tudo que tenho. Desenho futuro, passado jamais desdenho. Vivo o presente, mostro pra que eu venho. Pra realizar meu sonho, trabalho com muito empenho. Tenho saudade dos tempos de rato de praia. Da galera da minha laia, naquela gandaia. Fazendo inteira, do pão com mortadela e o suco jandaia. Não tinha maracutaia, até chegar a maior idade. Como diz Marechal, vamos voltar à realidade. Não precisamos mais.